Uma lavadora de alta pressão foi recuperada por policiais da Rocam no início da tarde de ontem. A máquina pertence à Igreja Católica do bairro Profilurbe, na região sul de Foz do Iguaçu. A igreja foi arrombada na madrugada da última quinta-feira e informações apontavam para o possível arrombador. Os policiais checaram a denúncia e chegaram à residência na região do mesmo bairro onde a igreja está situada. Ao chegarem à casa, solicitaram a pessoa apontada, porém, uma irmã do acusado informou que ele não estava. Foi solicitada à proprietária do imóvel, então, a permissão para uma busca. Esta autorizou e apontou o quarto que o suspeito ocupava na casa. Embaixo da cama dele, os policiais localizaram a lavadora de alta pressão avaliada em cerca de R$ 1.200,00 que foi furtada. Localizaram também o pé de cabra usado para arrombar o depósito do pavilhão, onde estava guardado o produto do furto. A máquina e o pé de cabra foram entregues na delegacia para as providências cabíveis, bem como uma fotografia e o nome do suspeito para ser anexado ao inquérito policial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.